sétimo mês, a convocação, um dia de júbilo, de adoração. Sem obra serviu, vamos celebrar com corações abertos, prontos a amar. Ó Senhor, nosso Deus, teu cheiro suave, nossas ofertas a ti, em louvor uma chave, bezerros e cordeiros sem mancha a te dar. Em cada sacrifício, teu amor a brilhar. A cada dia a festa ressoar, 13 bezerros, carneiros a ofertar, 14 cordeiros em união, nossas vidas entregues em consagração. Nossas ofertas a ti, em louvor uma chave, bezerros e cordeiros sem mancha a te dar. Em cada sacrifício, teu amor a brilhar. Um bode pela expiação, teu perdão, nossa salvação. Dia, solenidade, um dia de festa, de felicidade, com um bezerro, um carneiro à mesa, celebramos a vida em sua beleza. Ó Senhor, nosso Deus, teu cheiro suave, nossas ofertas a ti.